Señor. Responde a minha oração, derrama sobre mim o teu poder, de alegria enche o meu coração. Fala comigo, ó Senhor, responde a minha oração, derrama sobre mim o teu poder, de alegria enche o meu coração. Eu sei que sempre tens me ouvido e respondido tudo quanto te pedi. Por isso eu te peço mais uma vez, fala, meu Senhor, comigo aqui. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor, comigo aqui. Fala, Senhor. Quero te ouvir. Me dizendo, não temas, estou aqui. Minha vida eu entrego em tuas mãos, minha alma anela por ti. Responde esta humilde oração, fala, meu Senhor, comigo aqui. Fala, Senhor.